cena é triste, ó. O crime é louco e não gela. Queria falar de paz, infelizmente é só guerra. Coração petrificado, talvez pela medusa da era contemporânea. Bala zoando na rua, na busca incessante, implacável pelo conforto. Catando ar de 100, Rolex pisante novo. É louco, as naves no peão faz a magia. As Glock engatilhado e uma dona pra cada dia. Mas tudo que é bom dura pouco, perde o encanto. O sol adormecendo e a lua vai acordando. 8 horas da noite eu tô trancado no barraco. Ouço barulho de moto e ronco de motor de carro. De repente o tiroteio vira sinfonia. Flauta doce e tenebrosa assombrando a periferia. Resultado, corpo esticado, crivado de bala. E a mãe chorando vendo o filho morto na calçada. É nós contra nós mesmo, o sistema de camarote. Levantando as estatísticas do ibope da morte. Somos rato de laboratório nessa covardia. Servindo como estudo nas aulas de anatomia. Fazendo patricinha, vomitar vendo o pulmão. Depois que a necrópsia apontar perfuração. Vários tiros de pistola, queima roupa, fez estrago na cara. Velório com a foto e caixão tampado. Dois indivíduos, uma morte de grande porte, chegaram e efetuaram vários disparos na vítima. Vítima de 21 anos. E veio falecer no local. Na zona sul de Teresina, bairro Santa Fé, mais um homicídio, dessa vez um rapaz de 24 anos. Foi tiro e esfaqueamento. O desespero de uma mãe ao saber que o filho foi assassinado. A mulher, para alcançar o corpo da vítima, não toma conhecimento da ladeira. Em seguida, o retrato de quem se envolve com o tráfico de drogas. É mano contra mano, bagulho tá todo errado. O favelado morto é lucro pra porra do estado. A bala que acerta a cabeça do arquiteto é consequência do campo interditado pra fazer prédio na Síria. Conflito armado nem se compara com o crime no Brasil. Levando vários pra vala todo dia, mesma cena, problema não cauteriza. O morto na quebrada, faca cravou na barriga. Corre, corre no setor, a turma de cima chegou motorizada de pistola. Oitão, cês lutam. Vai ter festa no IML. Gente sorrindo, empresário arrombado, lucrando com cada tiro. Ladrão sente os pipocos varando no coração. Já que entrou na guerra, toma condecoração. Pô, calibre 12 na cara, vira presente pra perícia. Um enigma com pedaço de gente, de que vale? As putas empinando o rabo na moto. Se nenhuma vai chorar, grita teu nome no velório. Presta atenção nesse B.A., não existe truta. Só mina interesseira e os bicos. O filho da puta, rap pesadão na proporção desse sistema que oprime o favelado, matando e botando algema. Pique Talibã, infelizmente é assim. A guerra não acaba enquanto o ódio existir.